Senhor, ouvimos tua voz na terra de Moab tão distante. Teus sinais e maravilhas nos guiaram a cada instante. 40 anos no deserto, teu amor não nos deixou. Vestes e pés renovados, teu cuidado sempre esteve em nós. Somos teu povo, Senhor. Guardamos tuas promessas, nossos corações em fervor. Um lar de luz, mas nos alerta, Senhor amado, que a tua voz não se reduz. Não queremos, ó Deus, desviar, Deus de Abraão sempre a guiar. Teus filhos clamarão em unidade para juntos te adorar. Fazemos hoje um concerto, nós somos teu povo, Senhor, guardamos tuas promessas, nossos corações em fervor. Gerações virão e contarão o que é fiel, como deixamos nossos medos e seguimos o teu céu. Em cada passo, em cada escolha, teu amor nos fará viver, e na tua luz encontramos a vida que só pode ser. Nós somos teu povo, Senhor. Guardamos tuas promessas, nossos corações em fervor. Vem, Senhor, habitar entre nós. Teu pacto, nossa herança de paz. Senhor, ouvimos tua voz na terra de Moab tão distante. Teu amor é nossa história, teu pacto, nossa esperança constante.